Atenção, animatorizada final do procedimento ILS X-Ray, desça para 3 e 10 em forma estabilizada. Atenção, atualizado final ILS X-Ray, 190, descendo para 3 e 10, reforçará a estabilidade que quiser. Autorizado, aliás, decolagem da pistão 0, 300 graus, 039. Livre de decolagem da pistão 0, voo no 233. Dona 09, você está no juiz? Sente, desça para 4 mil pés e em redução de velocidade para 2009. 2009. Sente a Lima autorizado 2 mil pés. Sente, autorizado 2 mil pés, desce a Lima. Gruno 233, decolou os 33, chama o controle no desejado decimal 8. 208, Gruno 233. Salvador, bom dia, Gruno 233. Sacolinha 233, bom dia, contato radar, Silva Via Soldar, Borona, nível 360. Bom dia, Borona, 360, 233. Agora 92, após o PAP desça para 2 mil pés, com prioridade final ILS, informe estabilizado. Após o PAP 2 mil pés, sim. Está passando o papão meu aqui, sim. Agora o meu socialismo chama o Salvador, frequência 198, decimal 95. Sábado em 1, no 8, décimo, 9, 5, 6, 0. Foi sábado, bom dia, Papão Romeu, Quilo Serra Lima, estabilizado. Papão Romeu, Quilo Serra Lima, chame avistando. Maravilha. O Serra Lima já avisou, tem intenção de pousar um 7, vai mudar o degrau a partir do externo. Isso, aqui é o Serra Lima. Hora certa 35, ao passar o externo, modifico o plano de voo, com regra de voo visual, chame de base para final pela direita, pista 17. Ajuste de altímetro 1019. Gente, chamará de base para final da 17, o papão meu que o Serra Lima ajuste 1019. Informação, a tela 780 vai passar a show. Azul 4981, desse mantém o 0050 via chegada bom, se ajuste no 009. 050 via ponto. Azul 40. Aliás, 4981 com 1019. Correto. Além da colo 0, azul 4234. Hotel Delta? Ah, meu Victor, Hotel Delta, prossiga. Eu como Serra Índia com Índia, serviço de China, Serra Índia com Índia, Fiamo 2, São Romeu 44, autonomia de 3 horas, voltado 01-15 no transponder. Estou escutando pela BR-324, se autorizado, vai comprando a rota do abacaxi, não se escuta, mantendo 500 pelo GL. Hotel Victor, Hotel Delta, escutando a notificação? Afirmativo. Gente, mantenha-se em regra de voo visual, 500 pés na escuta permanente do controle. Eu não estou sobrevoando agora na rótula do abacaxi. Afirmativo, senhorita, de a princípio sim, rótula do abacaxi. Gente, na escuta permanente do controle, Vitor Hotel Delta. Na escuta permanente, o Vitor Hotel Delta. autorizado para final da 17, baixado para baixo, que ele se anima. Que ele se anima, autorizado pouso, 350 graus, 02 nós. Excelente, Lima. Comandante, autoriza a Elefa para um 226 para diário de formação. Autorizado de Lima para o de Elefa, com 1233. Elefa, 1233. Contra-chamada de Matias, o 4334, na Cisco da Pucaru. Rádio 4234, bom dia, contato radar, Rádio Sul da Puca, nível 350. Dia 350, 4334. Então não deixa me ter frequência 1 9 3 9 5. Salvador, muito bom dia. Com 1092, uma mídia de externo à distância. 1092, ciente, autorizado o pouso, dentro variável e calma. Obrigado. Delta, já na rota do abacaxi, vai comprando Iguatemi na Cisco do Permanente. Veja. 7753, autorizando a final ILS X-Tree. Desça via para 3.10 e forma estabilizada. Aguardando autorização para o ILS Azul 4981. Informe estabilizado. 4981 está autorizado o ILS X-Ray, reportará estabilizado. O azul 4981 da Santa Bruna, teste 2019. Ok. Desinteração Delta, abandona sobre o voo próximo Iguatemi. Vai manter a BR-324 para sobre o voo na estação Pirajá. Nossa escuta permanente. Sim, desinteração Delta, na escuta do controle de ajuste na terminal para referência 1019. Enquanto nós retornamos, informo o helicóptero Robson 44, próxima duna, mantendo 503, não interfere com a sua aproximação. Temos o alvo no TQS, porém não aviso mesmo, que aviso alto, setor. 49 tonos, obrigado. Agora sim, estabilizou com a pista vista. Chamo pela frequência 18095. 1895, um bom dia, senhorita. Bom dia, bom dia. 759, mantém o ponto de espera. Azul 4981, 6 milhas para pista visual no ILS. Cliente autorizado pouso, 260 graus, 01 no mar. Confirmado, está livre o pouso, 4981. Sim, autorizado pouso, vento calmo. Vento calmo. Colônia 312, acione identificação, desce e mantenha nível 080, ajuste no 09. Autorizado o SAP, o Chanel 312. Direto SAP mesmo, 312, obrigado. Bom dia, contato Audácio, bom dia, César, São Rono, nível 360. São Rono, 360, vamos para o Argentina 1911 is ready. 911, change the call to 910. Wind, correction, wind 090 degrees, 02 knots. Clear for takeoff, 10, Argentina 1911. Delta Padona sobrevoa na estação Pirajá. Se autorizado sobrevoa na paralela, vai passar em cima de Dona, sem interferência do tráfego. Gente, Vitor Hotel Delta, autorizado motor de sobrevoa na paralela, 110 na escuta do controle, caso seja necessário afastar. Afirmativo, caso seja necessário, só chamar contato com o Vitor Hotel Delta na escuta permanente. Claro. Canalha 312, isso para 416, ajuste 1099. 4110, a nossa fibra de acessibilidade, faz a senhora 312. Acelerando a extensão de nível e velocidade de impacto, chama 1312. Confirmação 1312. Acelerando a extensão de nível e velocidade de impacto, chama 1312. Acelerando a extensão de nível, processo, chama 1312. Bom dia, Argentina 1911 with you climbing through 2600 for flight level 380, Sango 1. Argentina 1911 with morning, raise your contact on take course, climb and maintain level 380 via Sango 1 departure. Climb and maintain 380 via Sango 1, Argentina 1911. Na 312, esquerda para o 040. A 3 é de vida, o chaleiro na 312, após continuar acontecendo de cruzar a direita na proa de cima. Só para a 312. Controle, Argentina 1911, can we fly the Exambo? Sim, direto para o Sambo, Argentina 1911. Exambo, Argentina 1911, together. Para 759, chame sempre o CIF, frequência 1-2-2-3-1-3-5, até 1-2-5-1. 1-2-2-3-5, até 1-2-5-1, agora 7-5-4. Siga na 312. Quando na prova de Duna, o chamado 312. Sete, desce para 2.6, som estabilizado em 6.3. Pois não é que não é estabilizado, 6.3. American 229, 20.6, descending 120, I'm on arrival, information hotel. American 229 is called identification, clear level 050 via arrival, Timothy Stadium 1019. 35,000 via I'm on arrival, American 229, thank you. Controle, autorizou o Victor Hotel Delta manter sobrevoo próximo ao shopping paralelo? Vitor Hotel Delta, neste setor, manter sobrevoo? Afirmativo, manter a sua escuta plenamente. Gente, o Vitor Hotel Delta está autorizado a manter o setor em sobrevoo em mais 3 minutos. Em 3 a 4 minutos será necessário ser acessado o setor. Afirmativo, manter a escuta, quando necessário, só chamar o Vitor Hotel Delta. Channel 1911, contact the resistance frequency 128.135, enable 12501. 12835, enable 1251, Argentina 19011. Bom dia. Hello. Hotel Delta, necessário ser passado de setor para a final de estimação, instrumento para 1-0. Mantenha o litoral, se afaste para o setor sul, ou retorne a posição entre os emissores. Voltando para o setor sul, Vitor Hotel Delta. Se possível, após o pouso da água fixa, retorna para o sobrevoo. Já após o pouso do Airbus 320, tem uma janela de aproximadamente 8 minutos. Afirmativo, após chamar novamente o Vitor Hotel Delta. Alfa Carmel 312. Gente, eu chamei na 312 apenas para informação. Temos um helicóptero Robson 44 mantendo o litoral. Agora sua posição de uma hora, 5 milhas, 503 não interfere com sua aproximação. Tecna 312. Complete final, chame tudo, frequência 118, decimal 95, chamei na 312. Essa é a C. Litoral 310, até repente nos jogos, avanço 320 no final, agora 1 milha de cima. Gente, então, chama Paulo, Vitor Hotel Delta, vai sobrevoo no Imbuí, mantendo a linha do litoral agora, nesse exato momento. Gente, mantendo a linha do litoral, não escuta, Vitor Hotel Delta. A sua escuta, Vitor Hotel Delta. 1-0-0 graus e 1-0 longe. Paulo, Vitor Hotel Delta, você está molhada? Sim, o chão é 3-1-2. Passei uma molhada, obrigada. Delta próxima ao Imbuí, vai manter a escada paralela em baixa velocidade com o pulo da Rota do Abacaxi. Sim, sim, pelo seu Delta. Nine clear 3,000 feet altimeter 10019. Report traditional localizer course final electric three. Message 229 continue to set to 3,000 feet or port salad. 9000, 9000, bom dia, autorizado, né, decola a pista no 0030 graus no 09. Olha, decola a tala 0, boa, 9000. Bom dia, contato radar afastado de Salvador, a 67 milha sudoeste, vou na cruz de Tapa e a ponte para Bituba. 9000, controle. Diga. Fazer Rios, voo direto, Porto Seguro. Após o Rios, Porto Seguro, voo 9000. Ground 26, 25, ground 1 this 1-9. 1-1, that's fine, clear out of 19,